quando as forças se acabarem dentro de você e solidão vier, já não dá mais. E na oração palavras te vier faltar, nem forças pra chorar você achar. Quem te disse que o Senhor te esqueceu? Se as promessas na sua vida Ele vai cumprir, seus inimigos envergonhados ficarão. O Senhor te toma hoje, te levanta pela mão. Chegou o fim dessa aflição. Te ama e ninguém pode te tocar. Pode chorar de alegria, receba força para caminhar mais uma milha. Fidelidade é atributo do Senhor. Promessas na sua vida, Ele vai cumprir. Seus inimigos envergonhados ficarão. O Senhor te toma hoje, te levanta pela mão. Chegou o fim dessa aflição. Te ama e ninguém pode te tocar. Pode chorar de alegria, receba força para caminhar mais uma milha. Fidelidade. Senhor.